Ligação Porto Vigo vai acabar no próximo dia 10 de julho, anuncia a Comboios de Portugal. Arminda Leite continua internada nos cuidados intensivos no Porto. No desporto, Petra Kvitova e Novak Djokovic são os vencedores do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano 2011 em ténis. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Boa noite. Associação de Utentes da CP, presidentes das câmaras de Vila Nova de Gaia e de Valença, são apenas alguns dos descontentes com a notícia que hoje marcou o dia. O encerramento, já a partir do próximo domingo, dia 10 de julho, da ligação Valença-Vigo e Vigo-Valença. Atualmente saem dois comboios do Porto às 7h55 e às 17h55. Ambos param em Valença e seguem depois para Vigo. Mas a partir do próximo dia 10, essa ligação vai deixar de existir. Ou seja, que os comboios vão sair no mesmo horário, às 7h55 e às 17h55, mas param como destino final em Valença. Este corte surge de forma precipitada, entende Luís Filipe Menezes, em declarações à Rádio Estatal Antena 1, esta manhã. Diz que a CP, Comboios de Portugal, não deveria tomar em conta apenas aspectos económicos e que não devem acabar, contudo, só porque dá prejuízo, porque senão, por exemplo, acabava-se com o Serviço Nacional de Saúde, que refere o Presidente Vila Nova de Gaia, que nunca será um serviço muito rentável. A CP, como é de conhecimento geral, é uma empresa pública e já há 6 anos atrás tentou acabar com esta ligação. Todavia, com os protestos de utentes e autarcas, a CP reverteu a sua decisão e manteve a linha por mais 6 anos, mas agora alega uma racionalização de custos como motivo principal para acabar a linha. Diz também que não há condições para continuar a explorar esta ligação. Há 6 anos atrás, aliás, o motivo era outro. Era mais a questão da quebra de passageiros entre Porto e Vigo e Vigo-Porto. Há algum tempo atrás, à conta do TGV, estava estudada uma linha que ligasse precisamente a cidade portuguesa do Porto à cidade da Galiza. Mas agora, com este fecho entre as duas cidades pela via ferroviária, tudo está mais complicado. O descontentamento, sobretudo, faz-se ouvir na voz do autarca da Câmara Municipal de Valença, que refere que esta é só mais uma machadada depois da introdução das portagens na A28. Referiu o autarca da Câmara Municipal de Valença que já há 6 anos, tal como também já aqui referimos, esta decisão havia sido pensada pela CP. Foi, entretanto, adiada, mas que agora volta e desta vez é uma questão definitiva. Afirma que não consegue compreender, até porque é um bloqueamento à parte noroeste da Península Ibérica. Só aqui residem 6 milhões de pessoas entre Portugal e Espanha. Motivos mais do que suficientes, entende o Presidente desta Câmara, para manter esta linha. E enquanto em Espanha os comboios atingem 160 km por hora e poderão em breve atingir os 220, aqui em Portugal vão-se encerrando linhas ferroviárias. A última foi hoje. A partir do próximo dia 10 de julho, Porto Vigo é uma ligação que deixa de existir, numa altura precisamente em que se estudava o TGV, o comboio de alta velocidade. Parece que não vai chegar a sair da estação. Hat Komnadik foi hoje declarado inocente pelo Tribunal de Haia, na Holanda, hoje. A sentença foi já conhecida sem Hat Komnadik na sala, uma vez que, durante a leitura da acusação, o general Sérvio Bósnio, por várias vezes, gesticulou de forma agressiva, tentou intervir várias vezes com o público e interrompeu várias vezes a leitura desta mesma acusação. Segundo relata a BBC, durante a leitura da acusação, tirou os fones que serviam para que ouvisse a tradução, gritando depois que não iria ouvir nada daquilo sem a presença do seu advogado. Um advogado que teria de ser escolhido por si, algo que o tribunal lhe negou. Acabou por ser expulso da sala, mas foi mais tarde declarado inocente pelo Tribunal de Haia. Hat Komnadik foi julgado por crimes de guerra e atentados contra a humanidade na Guerra dos Balcãs. O chamado Carniceiro dos Balcãs foi um chefe militar na guerra nesta região entre 1992 a 1995. Dentre os crimes de que foi acusado, destaca-se a sua intervenção em Srebrenica, uma das cidades sérvias onde morreram nas suas mãos também 8 mil pessoas, muçulmanos sérvios. Entre 92 e 95, o cerco a Sarajevo vitimou mais de 7.500 pessoas. Uma limpeza étnica, pela qual foi hoje julgado Ratko Mladic, o general sérvio bósnio, que foi, entretanto, declarado inocente. Quem liderava estas incursões e estas limpezas étnicas era Slobodan Milošević. Arminda Leite, a jovem de 17 anos que seguia no carro de Angélico Vieira, continua internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Porto, no Hospital Geral de Santo António. Ao final da tarde, em contacto com este hospital da cidade portuense, a Rádio Antenoé pôde apurar que Arminda Leite continua com um prognóstico muito reservado, não apresentando evoluções favoráveis ou desfavoráveis. Mantém-se desde o dia 25 de junho em coma e com graves lesões, sem se conhecer, aliás, ainda, quais serão as sequelas que poderão advir caso Arminda Leite recupere a consciência, algo que ainda não aconteceu desde o dia 25 de junho. Recordemos que Arminda Leite seguia no banco de trás, no carro, onde, aliás, que era conduzido por Angélico Vieira. O acidente que se deu na A1, na saída para esta reja, vitimou dois dos quatro ocupantes. Um teve morte imediata no local, outro, Angélico Vieira, morreu na passada terça-feira, dia 28 de junho, devido a uma morte cerebral. O Pinto saiu ileso e ia no banco da frente, ao lado do condutor Angélico Vieira. Quanto ao outro ocupante da viatura, foi projetado e acabou por ser atropelado por um carro que seguia atrás do de Angélico Vieira. O acidente deu-se porque um dos pneus da viatura rebentou, o que fez com que Angélico Vieira perdesse o controle do carro. E é mais um fim de semana negro para os sistemas de segurança, um pouco por todo o mundo, a nível cibernético. Apple, governo australiano e Piper.nl, um site holandês de encontros. Aliás, este foi o ataque mais grave neste fim de semana. Vamos começar pelo menos grave. Só foram publicados os dados de 27 utilizadores. Neste caso, na referência ao site da Apple, a empresa norte-americana que foi esta semana atacada pelo grupo Anonymous. Os Anonymous encontraram uma base de dados da Apple com dados de clientes, neste caso e-mails, logins e passwords encriptadas, mas que mesmo assim escaparam ou acabaram por cair nas mãos deste grupo de hackers que está a lançar uma operação que dá pelo nome de Anti-Security. Neste fim de semana foram também atacados alguns sites, algumas bases de dados do governo australiano. Informações publicadas no site de torrents de Pirate Bay, um site que neste momento tem informações que estão relacionadas com as eleições que se realizaram este ano na Austrália. Mais grave foi a publicação de dados de 53 mil utilizadores do site Piper.nl, um site de encontros. Um site com uma segurança menos exigente, portanto mais passível de ser violada. Aqui os hackers conseguiram passwords, logins, e-mails e até alguns endereços de moradas. Ora, essas informações foram publicadas já, não só, mas também no site de torrents da Pirate Bay, um site que até agora não se manifestou contra esta situação, nem a favor, como é lógico, mas também não se manifestou contra esta situação. Os hackers voltaram em força e prometem continuar. Esta operação anti-security está já há mais de um mês a atacar as principais bases de dados de empresas de videojogos, governos, entre outros. A polícia espanhola, o governo brasileiro, a CIA, a Sony, a Sega, a Nintendo, são apenas alguns dos vários exemplos de sistemas de segurança que já foram violados. O caso mais grave até agora foi da Sony. Só que já foram publicados, na altura, no início do mês de junho, os dados de 77 milhões de utilizadores. Hoje, ou melhor, neste fim de semana, o caso foi menos grave. Mas assim foram publicados, como disse, 53 mil e-mails, logins e passwords em acesso público. Baidu, um motor de busca chinês, vai fazer parceria com a Bing, da Microsoft. A notícia começou hoje a ser divulgada por alguns porta-voz da Baidu, o maior motor de pesquisa da China, à agência Reuters. A Baidu é responsável por 3 quartos das pesquisas feitas na China, na internet. Ora, a China é um mercado que tem 450 milhões de utilizadores. Mais número, menos número. Na China, o Google perdeu peso depois de, recentemente, terem havido algumas querelas entre a empresa norte-americana e também o governo chinês. Em causa, o facto de a Google ter sido atacada nos seus sistemas informáticos pela China, não apontando fontes governamentais, mas apontando apenas a localização dos ataques. O governo chinês entendeu isso como uma crítica direta, o que gerou algumas polémicas, e o Google acabou por perder peso não só no governo chinês, mas também para os utilizadores, que passaram a utilizar mais o Baidu e a deixar de lado o Google. Ora, a Microsoft assinou uma parceria, segundo adiantam estes mesmos porta-vozes à Reuters, da Baidu, com este motor de busca chinês. As duas empresas vão ganhar. Sempre que uma pesquisa for feita em inglês, o Baidu abrirá o Bing como alternativa. Bing e Baidu, dois nomes que agora farão concorrência ao Google. O crescente sucesso da Bing tem vindo a fazer destaque e a gerar alguma atenção, enquanto que na China o Google está a perder cada vez mais peso. Ora, a parceria com estes dois motores de busca vai dificultar ainda mais os negócios do Google num país onde reside cerca de um quinto da população mundial. Segundo os mesmos porta-vozes à agência Reuters, a parceria deve entrar em vigor ainda este ano. Contudo, escusaram-se a adiantar datas para o arranque oficial desta mesma parceria. Alguns analistas citados por esta mesma agência acreditam que, apesar das duas empresas ganharem, será a Microsoft a lucrar mais, já que irá explorar um mercado que não tem tanto conhecimento da Bing como tinha, aliás, atualmente do Google ou mesmo do Baidu, de onde é, aliás, o produto originário. Portanto, deverá ser a Bing a ganhar mais. É uma concordância quase unânime entre os analistas que foram hoje citados pela agência Reuters. O Baidu, como disse, é responsável, neste caso, por 3 quartos das pesquisas dos utilizadores na China. E no desporto, realizou-se neste fim de semana, sábado e domingo, a final dos quadros WTA e ATP, respectivamente, do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam em ténis, no ano 2011. Desta vez, os títulos foram para países não muito comuns. A República Checa, que viu Petra Kvitova vencer a russa Maria Sharapova, que era a favorita, enquanto que a Sérvia viu Novak Djokovic derrotar Rafael Nadal. Foram encontros muito renhidos e jogos muito complicados. No caso de Maria Sharapova, sempre venceu em dois sets, até à final, à altura em que perdeu precisamente por dois sets. 6-3 e 6-4 foram o resultado dos parciais do jogo que opôs a número 8, agora número 7, à número 6, agora número 5, do ranking WTA. Maria Sharapova cai assim na final, depois de há mais de 5 anos não marcar presença sequer numa meia-final. Mas Maria Sharapova já conheceu dias melhores para além do 5º posto. Ela já foi, em tempos, a número 1 do ranking do quadro WTA. Quem teve o encontro mais difícil, mas uma vitória muito mais gloriosa, foi Novak Djokovic. Quando chegou à final, já tinha uma certeza. Seria o novo número 1. Mas a cereja em cima do bolo era mesmo vencer Rafael Nadal. Vitória que aconteceu ontem, precisamente, na quarta central do torneio de Wimbledon. 6-4, 6-1, 1-6 e 6-3. Foi o resultado dos 4 parciais, ou seja, uma vitória por 3-1, de Novak Djokovic a Rafael Nadal. Com esta vitória, não só ficou no primeiro lugar, como já estava garantido, mas também cimentou ainda mais essa posição ao derrotar o, até ontem, número 1 deste mesmo ranking. Agora Novak Djokovic lidera com alguns pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é nada mais nada menos do que Rafael Nadal. Roger Federer, e seguindo a atualização desta segunda-feira, segue no terceiro posto, tal como Andy Murray segue em quarto. Menos mexidas houve no pódio do ranking do quadro WTA, com as três primeiras a manterem a posição. Carolina Wozniacki, que foi prematuramente eliminada do torneio de Wimbledon nos oitavos de final, mantém o número 1 e com uma posição bem cimentada, mais de 2 mil pontos de diferença sobre a segunda classificada, a belga Kim Clijsters, que tem mais 230 pontos do que Vera Svolnareva, que é a russa que vai em terceiro lugar. No quarto lugar já não é Nali, que caiu 2 posições, é agora a tenista Victoria Azarenka, da Bielorrússia, que caiu nas meias finais precisamente contra Petra Kvitova, a checa que venceu, então, como já dissemos, o torneio de Wimbledon. No 5º posto está, como também já referimos, Maria Sharapova, a russa que perdeu na final e que subiu apenas uma posição. Nali está então em 6º e em 7º está a tenista Petra Kvitova, que ainda tem Nali a uns 400 pontos de diferença. A grande notícia, ou o grande destaque desta atualização deste ranking do quadro da WTA, é a subida de quase 50 posições, aliás, peço desculpa, 40 posições, da tenista Sabina Lisicki, alemã, convidada para participar neste torneio de Wimbledon. Ela surpreendeu ao chegar às meias finais. Perdeu precisamente com Maria Sharapova. Antes da atualização deste ranking, Sabina Lisicki era número 62. Agora é 27ª. Ainda sobre o sérvio Novak Djokovic, esta manhã os jornais sérvios davam conta de forma eufórica da vitória de Novak Djokovic e do agora seu número 1. O jornal Blick, por exemplo, tinha como título Rei. No jornal Sport Sky podia-se ler Duque de Wimbledon, um dos apelidos agora atribuídos a Novak Djokovic. O mais tocante foi o jornal Vesernia Novosti. Aqui poderia ler-se Saudemos o Rei e Sua Coroa, como título. No corpo da notícia, lia-se que Novak Djokovic cura as nossas feridas, precisamente no dia em que Ratko Mladic foi julgado no Tribunal de Haia, como já aqui noticiámos. E assim fechamos o Antena News de hoje. Amanhã, às 20h30, voltamos. Até amanhã.